Começa o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou a Zabuzeta e eu vou para o Porto e jogo uma carta de intriga no Snake. Olha que safado. Fala galera, aqui é o Snake e eu vou aqui na taverninha só pra pegar uns dois ladinhos aqui, só pra conversar. Aqui é o Cabeça e a corrupção não compensa. Ou compensa, depende. Depende um do país, da... né? Não, pera. Depende. Depende. Tudo depende. Olha só, estamos aqui então pra fazer um podcast já prometido há muito tempo, pra falar de um jogo maravilhoso, uma temática bem leve, e quando você pensa em Dungeons & Dragons, você pensa em rolagem de dados, enfrentar criaturas, só que vamos hoje pra um lado meio soturno, né? Soturno de Dungeons & Dragons com um jogo chamado Lords of Waterdeep. A gente vai comentar a respeito dele logo após a leitura de comentários, e a gente volta na sequência. Snake, estou aqui com você na leitura de comentários, e-mails, que não temos, na verdade, né? Olha só, e você veio, deu seu trabalho de vir até minha casa só pra falar que não tem nada. Exatamente. Que absurdo. Aqui, mas pelo menos a gente pode citar coisas engraçadas, tais como... engraçadas e boas, né? Tais como musical Hamilton, né? Hamilton, cara? Puta merda. Cara, é assim, esses dias eu tava conversando com o pessoal lá do Beat Studio, que é outro podcast que eu faço parte. Uhum. E a gente tava planejando fazer um podcast, um dos... indicação de álbum sobre um que é um musical de Portal. Musical de Portal? Sim, tem musical de Portal. E eu falei, ah, dá uma escutada na mesma coisa. Aí ficou uma discussão, ah, eu acho muito overrated, né? Uh-huh. E o Hamilton, cara, eu não consigo parar de ouvir. Cara, ele não é overrated. Tipo, é que é um ponto fora da curva que vai agradar ou não algumas pessoas. Sim, né? É. Talvez por causa do estilo que puxa um pouco do hip hop, ou até mas mesmo a temática. Não é tão forte. Não cara. É tão forte, mas porque... sei lá, às vezes não agrada, né? Sim. A pessoa pensa musical, já pensa naquela coisa do Aladdin. De... É, porque musical... É, como que é? Clássico! Ela... Não, é aquele, tem aquele seriado. Glee? Isso, quase falei Glee, no caso. Mas enfim, olha só, estamos aqui na leitura de comentários desse podcast, que é o Jogatina BG. Estou aqui na casa do Snake, você pode ver que o áudio é um pouquinho diferente do tradicional, né? Talvez esteja com um pouco de eco, porque a casa está esvaziando aos poucos. Está se mudando. Mas estamos aqui para lembrar vocês de algumas coisas, uns recadinhos importantes. Nosso canal no YouTube, fizemos uma cobertura excelente da Quase Talibãs Game Show de novo, que é da World RPG Fest. Foi muito legal, o pessoal curtiu lá. Lá tem bastante comentários. Sim, sim, tem bastante comentários. O pessoal teve, gostou bastante. Gostou bastante. E o número de views foi um pouco fora do comum. E fora do comum, tomara que continue assim, que a gente só quer ver o nosso conteúdo crescer tanto no podcast quanto também em vídeo, né? Pra agradar todos os públicos, sim. Né? Aliás, eu quero mandar um abraço pro Paulo lá do canal Covil dos Jovens. Opa! Ele é muita gente boa, ele falou que ouve a gente direto. Sério? Né? Que eu tava conversando com ele sobre um assunto em particular, sim. Aí ele perguntou, oh, qual vai ser o próximo? E ele, ah, eu falei, ó, vai ser o Lord of Waterdeep. Nossa, jogão. E eles fizeram gameplay no canal deles, ó, bem da hora, cara. O Waterdeep vai estar linkado pra vocês aqui. Conheço o canal deles, certo? Então, nosso canal também tem bastante coisa. Não é só a cobertura que a gente tá citando toda hora aqui, mas tem vídeos que é o Wiki. Uhum. Né? A Wiki da semana vai sair. Até sexta-feira saiu a Wiki da semana que eu falei sobre jogos com mecânicas de Dice Rolling. Né? De rolagem de dados. Que parece básico, mas se você olhar, tem bastante jogos, como por exemplo o Dice Master. Dice Master. Tem o Dungeon Fighter, aquele que se joga na mesa. Vamos fazer um comentário de Dice Master aqui. Eu vou te expor aqui agora pro público. Sim. Que você tinha coleção de Dice Master. Sim. Você vendeu o Dice Master. Eu vendi porque, como a gente. Não tava jogando muito. Então eu entendo. Até a gente fez um podcast sobre Dice Master e eu fiz com o Excel, né? Uhum. E eu peguei um outro jogo, passei pra frente e tô de novo com o Dice Master. E comprou de novo, cara. Tipo, significa que é bom, né, cara? Sim, eu gostei. Tipo, eu gosto do jogo. O ruim pra mim era o fator colecionável, mas agora eu já tô com uma mentalidade de não colecionar. Não colecionar. Então, eu tenho esse pequeno problema, né? Eu gosto de fazer pequenas, grandes pequenas coleções. Sim. Que é uma coisa que você comentou, né? A gente tá no chat, assim, tipo, que ela engraçava querendo. Tipo, eu não tenho nada colecionável específico. Mas sei lá, eu gosto de ter uma grande e pequena coleção de Hot Wheels. Eu quero ter a minha grande ou pequena coleção de action figures. Sim, é porque na verdade você não fala assim, eu não posso ter tudo, então eu vou fazer até onde eu quero fazer a coleção daquilo, isso, sim, né? Sim, é mais ou menos por aí. Por exemplo, se você, vamos supor que no Hot Wheels tivesse motinhas, né? E você fala assim, só quero as motos do Hot Wheels. Cara, seria mais ou menos essa ideia, né? O que eu fiquei louco, eu vi essa a notícia esses dias, assim, que vai sair a coleção especial do Hot Wheels do Mario Kart. Ah, nossa. Do Mario, não sei se vai ser Mario Kart ou com... Carros customizados. Customizados, né? Com as características dos personagens do Mario, cara. Pois eu, é. Eu lembro quando saiu no McDonald's, né? A questão dos carrinhos, né? Do Mario Kart, assim. Uh-huh. Lembra? Do Mario Kart eu não peguei. Eu peguei três do Mario mesmo. Tem o Yoshi, o Mario e o Cogumelo. Ali. Dá pra fazer até um diorama ali, mas ele vai ficar verdade. Bem bacana. Agora que eu tô pensando. Porque sabe, puxando esse negócio de assunto de mudança e diorama, um canal que fica muito legal a recomendação, que é o Inside Box. Inside Box, né? Cara, a sala deles, velho, eu acho incrível os dioramas que ele tem, porque é como se Inside fosse... Box é aquele do pessoal que faz uns efeitos especiais, né? Sim, aquele canal é excelente, cara. Cara, é muito engraçado, cara. Aquele cara. Vídeo, o vídeo deles de Dead of Winter é muito da hora. O vídeo deles falando sobre... É um jogo de temática com vinhos. Cara... Ah, esse... não é viticulture. É viticulture. É viticulture. É. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado porque daí eles estão todos com cara de sommelier, não sei o quê. Todo... Mas muito engraçado. Só que uma parada que eu queria comentar, na sala deles, cara, ele tem pequenos dioramas de todos os jogos, assim, que eles têm ou que eles já fizeram vídeo. Ah. Então eles usam componentes do jogo e fazem um quadro, cara. Caraca, fica muito bom. Assim, com as figuras, com as cartas. É muito caro, né? Imagina, cara, você tem que fazer um jogo. Não, você tem que pegar um jogo, sacrificar peças daquele jogo pra fazer isso e ter outro pra você, né? É. Ou não comprometer as peças ao ponto de você poder retirar Da moldura. Sim. E poder jogar e depois colocar de volta. É legal, legal. Achei bem da hora. Lembra aquele jogo Hits? Como que é aquele jogo de cartas que nem temática zumbi, que o cara vai montando o jogo como se fosse baseado em outros jogos? Tem carta de tarô, tem carta de coisa, tem ligado. Tampinha, garrafa. Acho que é Hits Z, né? World Hits Z, uma coisa assim. Eu não lembro, mas eu sei qual é que é, como se fosse um piazinho que tivesse montado. O jogo. O jogo é contextualizado na história, os componentes, né, cara? Sim, é muito legal. Da hora. Mas olha só. A gente divagou bastante, mas é pra normal. Gente encher o conteúdo aqui, né? Pra não dizer, a gente senta no canal e tchau, né? E continua o podcast. É que tem que preencher a cota de recados. Mas lembrando, você pode mandar comentários pra gente no post desse episódio através do nosso e-mail, jogatinabg@gmail.com. Esses comentários é do qual episódio? Esse comentário que a gente tá falando é do último Jogatina que a gente fez. A gente falou... gravou dois ontem, esqueceu? É, exatamente, mas esse é do Waterdeep e o próximo, né, que a gente não vou falar aqui porque é segredo, vai ficar só pra edição 20. A gente tá na edição 19 atualmente. Tá certo. Então hoje vai ser do Waterdeep, tá certo. Sim, e queria aproveitar pra agradecer muito o pessoal, né, a gente... No iTunes, a gente, na parte de outros jogos, né? Que não, já que não existe uma classificação de jogos tabuleiro lá, a gente tá em sétimo. Né? Tamo em sétimo? Sétimo lá. Só que ele mistura tanto RPG quanto board game. Uhum. Ou seja, em board game tem o Meeplemanix, tem o Ludocast e depois tem a gente. Pois é. Cara, eu quero muito agradecer, né? Porque a gente começou como fã deles. Eu sim, sou fã dos dois podcasts que eu citei aqui. Não só eles, tem outros podcasts que eu gosto de escutar sobre a temática. Eu não sei se é meu feed, mas o Ludocast faz tanto tempo. Ludocast faz um tempão. E eles pediram áudio faz muito tempo pra fazer um episódio especial, que ainda não saiu. Então, uhum. Eu tô quase mandando e-mail. Você quer que eu dito aí? o negócio é esse, cara. Tem que fazer propaganda, cara, pra fazer dinheiro. Sim. Agora voltando de novo pros recados, pra gente não devagar de verdade. Temos nossas redes sociais, né? No @jogatinabg. Isso. E no Facebook, no JogatinaBG, no caso, é o Twitter, tá? E o facebook.com/jogatinabg. E nosso chat, né, Zeke? Nosso chat no Telegram. Entra lá, cara. Lá onde que o pessoal... Ele tem uma movimentação, principalmente no final de semana, que é onde sim. O pessoal... Joga mais. É onde o pessoal... cara, tô jogando isso aqui. Ou pedem recomendações. Que jogos vocês têm? Dicas de jogos que vocês têm? Ou e não é só pra gente, né? Pra própria comunidade. Pra a gente comunidade, tem a comunidade dos nossos ouvintes, assim, que eu prezo muito por ela, porque a gente comenta. E o pessoal... Às vezes o pessoal nem curte tanto board game, ou às vezes nem joga direito, mas escuta a gente porque gosta do conteúdo, né? Sim. Então a gente gente quer agradecer todo tipo de público e sejam bem-vindos sempre. Se, você, se esse é o primeiro podcast que você está ouvindo, seja bem-vindo, né? Temos um canal no YouTube e temos um monte de coisa. Um monte de coisa, cara. Certo. Recomendo para seus amigos, pro seu tio, pro seu avó. Pro seu cachorro, pro seu gato, cachorro. Pro seu cara, meeple. Pro seu meeple. Cara, o seu meeple. Como, agora a gente tem que aprender com o Jack, a gente tem que falar, my né? People. My people. My people. Espalhe para o seu people. Esse seu meeple parece um meeple de bigode, não, seu meeple. Vamos lá, então, começando o nosso podcast sobre Lords of Waterdeep. Pra começar falando sobre esse jogo, né? Eu, quando alguém falou que era um jogo de D&D, eu pensei que era pra você pegar sua miniatura, enfrentar monstros, né? E quando você pensa em D&D com temática euro, né? De cubinhos. Vocês não acharam estranho isso no começo? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar foi falando bem, né? O pessoal falou, não, porque Lords of Waterdeep é um jogo muito inteligente, não sei o quê, é uma nova forma de reinserir a marca, nananã. E, assim, às vezes que eu ouvia falar, ninguém falava exatamente do que era o jogo, entendeu? E tinha uma questão de você ter os lords, de ser velado, e eu confesso que as primeiras vezes que eu ouvi o jogo, eu não entendi do que ele era. Mas é aquela coisa, passou batido, porque eu achava que era mais um jogo, talvez com a temática, né, usando essa questão de aventureiros, de mais ou menos. Aí fala, bom, já tem o Pathfinder, que tenta replicar a mesma coisa do RPG dos livros pro board game, né, e você tem vários outros, Dungeon Crawlers e outras coisas assim, e eu já tinha visto algumas coisas de D&D com miniatura, Overlord, não sei o que, então eu meio que também nunca dei muita atenção. Até que eu tava numa vibe assim, de falar, meu, eu queria alguma coisa mais euro na minha coleção, e eu comecei a procurar coisas do worker placement, que era uma mecânica que eu queria conhecer, que eu não tinha nada de worker placement, e eu comecei a, vou dar uma olhada. E aí, pesquisando pelo tipo, eu caí no Lords of Waterdeep, e aí eu falei, e aí eu comecei a entender o jogo, e eu falei, caralho, eu preciso disso, entendeu? Na hora que eu entendi exatamente o que ele era, eu falei, meu, isso é muito, muito bom, entendeu? Assim, o potencial disso, né? E aí eu precisei ter na minha coleção. Então, a parte de euro assim que eu conheci, que eu joguei melhor, assim, foi com Nations. Uhum. Né? Ele é bem pesadinho, mas assim, não tem nada parecido com o que o Lords of Waterdeep tem. Quer dizer, até tem, né? Por conta da mecânica. Mas uma com relação à temática, que você tá gerenciando uma civilização, né? Os Abus adoram essas coisas, então... Olha só! Eu conheci através por causa dessa criatura. E você tá gerenciando recursos pra você construir obras, você tá construindo unidades e afins. Isso você no tá Nations, né? Isso no Nations, exato. Agora, indo pro Lords of Waterdeep, você tá gerenciando uma guilda, né? Você tá recrutando personagens, tentando completar missões, na simplificação de uma aventura, digamos assim. Eu achei muito bacana isso. É verdade, ele dá uma visualização simplificada de uma aventura, né? Não precisa dos detalhes. Se ela for completada, ok, entendeu? E você consegue meio que imaginar, né? Porque as cartas, ela tem um pequeno texto, né? Um testículo. Eita! E nele meio que diz o que aconteceu, vai acontecer naquela missão que você precisa ser executado. Cara, é meio óbvio, quando você vai enfrentar um Behold e precisar de 6 guerreiros, 2 magos, 1 ladino e mais 2 clérigos pra curar toda a party. Eu acho uma coisa interessante desse jogo, porque por ser um euro, né, você pensa normalmente com cubinhos, né, que são os aventureiros que você pegando. Muita gente deixa um pouquinho de pensar como aventureiro, pensa mais como um recurso, né, acaba sendo um jogo, se você substituir aqueles aventureiros como um recurso, funciona muito bem, só que a questão temática dele é muito legal, porque além disso, né, o mapa tem a representação da cidade de Waterdeep, que é uma das cidades mais importantes ali do universo de Forgotten Realms. Vocês chegaram a jogar RPG nesse formato, nesse universo de Forgotten Realms? Eu joguei D&D 3.5 no cenário de Forgotten. Quando eu joguei RPG, não foi com D&D, mas não foi pegando nada localidades, só foi pegando a mecânica mesmo, né, as regras do D&D. Meio que não, a parte assim de a geopolítica eu não entendo nada, tá ligado? É verdade, toda vez que eu joguei RPG com D&D, eu nunca tive nos universos criados pela franquia D&D. O máximo que assim, ambientado, joguei foi o Shadows of Mystaria, que é o... Ah, sim. O Division Game, clássico, né? De arcade, né? Aham, o D&D de arcade, que daí tem até umas situações assim. Até o Snake olhou que tem uma quest que faz referência a esse jogo, né, Snake? Sim, que tem uma das primeiras missões, acho que do Shadows of Mystaria, que você vai enfrentar uma carruagem da guerra. Isso, de goblins, né? De goblins. Daí você... enfrenta eles lá. Não lembro nem quantos personagens precisavam pra aquilo, mas é uma das missões que tem como referência só. É legal, cara. É assim, pra quem gosta desse universo, as cartas, além de quests, né, que a gente vai explicar daqui a pouco mais, as cartas de intriga, os lords, são todos representados desse mundo, né? E a questão do tabuleiro, o tabuleiro, pra quem ainda não conhece o jogo, ele é um tabuleiro que tem uma seção central ali com várias construções que você pode usar seu agente da sua guilda pra você pegar fazer uma ação e por aí vai. A gente vai comentar mais também de quais são as guildas que existem. E é legal desse jogo porque, pra mim, um destaque desse jogo é porque ele é rápido, né? Ele é um jogo extremamente simples de explicar. Cara, é assim, mesmo a pessoa não entendendo inglês, ela consegue facilmente, ela só vai perder o flavor, o sabor do jogo ali, a questão das quests, então, né? Mas ela consegue jogar facilmente o jogo pensando só nas cores dos cubinhos. É engraçado, porque assim, quando eu joguei, eu coloquei pra um grupo que é um grupo que não tem... Ele, assim, quase tudo que eles aprendem e experimentam, eles experimentam e aprendem comigo, né? Ou assim, em alguma loja, e eu que normalmente indico. Então, assim, eles nunca tinham jogado nenhum worker placement, e a única referência que eles tinham de euro era do Seven Wonders, que ainda assim tem uma mecânica bem específica dele, né? A questão de você rodar a mão, de todo mundo jogar ao mesmo tempo, ele é bem fora da curva. Exatamente, né? Nem tem muito nos euros em geral, né? Isso, então assim, então esse euro mais perto do tradicional em traço, porque tem gente ainda que considera o Lords of Waterdeep muito leve, né? Um euro bem leve, mas tudo bem. E aí eu comecei a explicar, ele já, assim, quando eu comecei a explicar a questão das localidades, eles já começaram, meu, não entendi nada, não vou conseguir jogar. Sabe aquela, assim, quando eu tava explicando, a sensação deles foi tipo, meu, esquece, a gente não vai conseguir jogar isso aqui. E eles falaram, vai ser uma partida de 8 horas, sabe? Quando eu comecei a explicar as possibilidades. Mas, cara, assim, no primeiro turno, todo mundo já tava entendendo. Assim, no final do primeiro turno, todo mundo já tinha entendido como funcionava. E já tava começando cada um a fazer mais ou menos a sua estratégia. Vou fazer um pequeno parênteses. O Zabuzeta falou uma coisa, a questão do inglês. O inglês, ele não é essencial realmente pro jogo, mas ele pode trazer alguns problemas. Exato. Se a pessoa, ela realmente tá meio perdida. Então, recomendo, caso você tenha esse jogo e vá jogar com pessoas que não têm uma capacidade razoável, que você imprima uma lista com as cartas traduzidas. Você nem precisa fazer o paste-up, o paste-up lá de colocar, mas deixa uma lista pra pessoa poder consultar se ela tem dúvida. Porque quando eu joguei, por conta de um erro de inglês, um dos jogadores poderia ter, não sei se ganhar a partida, mas ele poderia ter saído melhor por uma interpretação do que tava escrito, entendeu? E se ele perguntasse, estragaria a estratégia dele. Era especificamente do Lord dele, que é escondido, né? Se ele faz uma pergunta, eu saberia qual era o Lord, e ele contaria o poder do Lord dele, ou a habilidade do Lord dele, e isso poderia, sabe, ser prejudicial pra questão da estratégia e da graça de ser velado. Claro, no final ele não ficou realmente chateado por conta disso, mas pra evitar esse tipo de situação, eu que sempre prezo pra que os jogadores tenham a melhor experiência possível jogando, né? Isso é um cuidado que você pode ter. Se você sabe que alguém do seu grupo não tá muito familiarizado, pega, imprime na Ludopédia, tem a lista das cartas traduzidas. Se o cara tem uma dúvida, ele pega a listinha, olha qual que é a carta dele, ninguém vai saber, porque é uma lista com várias, então assim, não vai prejudicar nada nesse ponto. Você tem que ter um pouquinho, talvez, de paciência pro cara achar a carta, e é uma coisa tão só de tempo, um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que é totalmente viável e aconselhável. Ou, acho que a explicação das cartas também, elas são bem rapidinhas, né? Ela tá em negrito, né, o que ela tem de bônus, né, as cartas dos Lords, né? Se você olhar bem, assim, pra quem não sacou, né, a gente tá citando aqui, mas seria interessante a gente já pensar, né, o jogo, ele tem bastante simbologia, eu lembro até a questão ali do Seven Wonders, que tem bastante iconografia, assim. O jogo funciona da seguinte maneira, são 8 turnos ao longo do jogo, cada pessoa no começo do jogo, antes de montar o setup, vai receber aleatoriamente um dos Lords da cidade, e esses Lords, eles vão te guiar ao longo do jogo, quais missões você pode fazer pra você ter bônus. Não que pode fazer necessariamente, né? Sim, mas são ideais pra você fazer. Isso. E daí você vai formando sua estratégia, só que você não pode deixar tão claro isso, porque os jogadores podem ter a interação de te ferrar quanto a isso, né? Porque ele é um euro que ele tem aquela... Quer dizer, como eu imagino que, como a maioria da alocação de trabalhadores tem que ser, ela tem aquela história do... O pessoal chama de cobertor curto, né? Que é a questão... Sempre vai sobrar, assim, sempre vai sobrar não, assim, como eu vou dizer? Se todo mundo ocupar, você não vai ter lugar sobrando pra você trabalhar bem. Então não é assim, não, é aquela coisa, não tem lugar bom pra todo mundo. E o jogo, ele vai fazer com que as pessoas muitas vezes precisem do mesmo recurso. Ou queiram bloquear aquele recurso pra você. Você fala, meu, tem uma hora que você falou, o cara ali pegou a missão que precisa de 32 guerreiros. Exagerando, claro. Aí você vai tentar impedir que esse cara pegue guerreiros. Entendeu? Por quê? Primeiro, porque você também deve ter alguma missão que precise de guerreiros. Segundo, porque guerreiros ao final valem pontos, então eles não são perdidos, e você ainda quer bloquear o cara. Você fala, meu, ele não vai fazer aquela missão de 40 pontos. Com certeza. Entendeu? Ou você só quer fazer de sacanagem, né? Exatamente. Não é nem ter uma missão tão grande assim, mas às vezes o cara tá com aquelas cartas de missão mandatórias. O cara precisa de um guerreiro ou um mago. E essa questão da interação, ela tá presente de duas maneiras. Uma da sua alocação de trabalhador, que você pode ferrar seu amiguinho travando o que ele queria, ou através de cartas e intrigas que a gente vai mostrar mais pra frente. É, voltando na parte da explicação, um jogo que você, cada um recebe um dos lords, que eles vão te guiar ao longo do jogo. O que você pode fazer, seja tais tipos de missão, ou às vezes uma situação de construção, que é um específico que tem, né? São 11 lords ao longo do jogo, pra fazer as cartas de quest. São 5 tipos que a gente vai citar, que é a carta de arcana, que normalmente ela pede sempre mais magos e outros recursos, outros aventureiros, dinheiro e tal. Tem a carta de warfare, que seria a carta de batalha, né? Que pede normalmente mais guerreiros e alguns outros aventureiros e recursos. Tem a de piety, né? Que é piedade. Tem a carta de comércio, que daí ela pede sempre bastante coisa de dinheiro e bastante variado o que ele pede. E tem uma outra que eu não sei pronunciar, que eu vou pedir pra vocês, que é a Skullduggery, isso? É, mas é isso aí. Seria a trapaça, né? Ela tem essa coisa da malandragem, da trapaça, da enganação, entendeu? Normalmente vai mais ladinos, né? Exatamente. Mais latino. Mais latino, né? Ela começa a copiar meus outros. É, uma coisa com maracas e sombreiros, entendeu? E o jogo, ao longo desses 8 turnos, você vai completando diversas quests. E no final do jogo, quem tem mais pontos de vitória, vence. É legal, assim, que ele tem um setup específico, né? Cada jogador recebe uma das guildas, das 5 guildas que tem no começo do jogo, que é City Guard, Red Ashes, Silver Stars, Harpers e Knights of the Shield, né? Que são as cores que tem ali, que é amarelo, preto, verde, azul e vermelho. E dependendo do número de jogadores na partida, né? Vamos supor, o jogo para 2 jogadores. Cada jogador recebe 4 agentes, como são seus trabalhadores, se você vai alocar. De 3 a 4, você vai receber 3. E de 5 jogadores, você vai receber 2. E no quinto turno, também tem um extra, que você vai receber um agente extra para você meio que aumentar suas possibilidades. E aí, o jogo fica mais apertado. É, apertado. Só que ele meio que fica apertado, mas com um porém, sabe? Porque quando entra a mecânica de construções, eu acho que é a parte mais interessante, porque daí ele acredita que você tá fazendo construções pra você fazer aquele bônus, sabe? O problema é que quanto no começo não tem construções tão legais, né? Acho que seria bacana também se ele tivesse um medo de resetar aquelas construções e colocar novas. Não, eu acho interessante do jeito que tá, cara, porque daí você força o cara a comprar uma e conforme você não vai comprando, ela vai acumulando moeda em cima, acho. Moeda não, ponto vitória em cima. É, eu gosto dessa ideia também, de às vezes você comprar mais, você fala, puta, nem queria tanto, mas pode ser que ela, sabe, é aquela coisa, ela começa a ficar interessante à medida que você não vai usando, que é uma medida que tem no, por exemplo, no Small World, por exemplo, que é aquela coisa, você não descarta aquilo totalmente do jogo, porque como cada jogo, ele vai ter um cenário específico de estratégias e de condições, algumas construções não fazem sentido pra aquele tipo de jogo. Certo. Mas, pra aquilo não ficar inútil e somente travar o tabuleiro, você vai colocando os pontos de vitória ali em cima, pra uma hora ela ficar vantajosa, nem que seja pelos pontos de vitória. Entendeu? Os pontos de vitória nesse sentido chama atenção, né? É, chama atenção. Você vai ver aquele acumulado lá. Nem vou fazer, nem pela construção, é pelo ponto de vitória mesmo. Exato. Uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu adoro jogos que utilizam quem é o primeiro jogador com uma perguntinha, né? Por exemplo, o Blood Rage é quem nasceu mais ao norte, né? E do Lords of Waterdeep, eu acho muito legal. É quem viajou por último. Quem viajou por último, ele vai ser o primeiro jogador, vai receber o marcador de primeiro jogador, que é muito importante ser o primeiro jogador nesse jogo, a gente vai comentar sobre isso. Não tem, assim, com certeza foi uma das coisas que o pessoal aprendeu na marra no fim do jogo. Sim. Entendeu? Um que a gente tem que só, não tem nada a ver com Lords of Waterdeep, mas a gente tem que dar o crédito do fator criatividade de começar a partida, foi o Arena Sangue e Glória. É que verdade. A gente jogou lá na World RPG Fest, e o critério é quem tem a maior cicatriz. Caraca! Eu acho muito bom. Muito bom. É igual, só citando também, eu achei mega divertido do The Grizzle, que é o jogador mais cabeludo. Bom. Muito bom, muito bom. Assim. Cara, eu acho muito legal os jogos que fazem isso, assim, que dão essas condições iniciais. Não sorteado, fica muito... O problema é que sempre, se é o mesmo grupo, é sempre o mesmo cara que vai começar. É, o Blood Rage só dá isso, né? Só dá o nosso amigo Xande sendo o primeiro jogador sempre. O Nortenho. Exatamente, o Nortenho, né? É, A gente já dá pra citar como que funciona o jogo, né? A gente falou dos jogadores que vão começar. O jogador que tem um marcador, o primeiro jogador ali, né? Ele vai começar, ele começa com 4 moedas. E os jogadores, na sequência da parte dele, eles começam com uma moeda adicional, né? Por exemplo, o primeiro jogador 4, o segundo 5, 6, 7, até 8, né? Esse jogo é de 2 a 5 jogadores. E o tempo médio dele é de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Ele é um jogo extremamente rápido, cara. Ele é muito legal porque quando o cara fica, putz, vai demorar um monte, cara. Quando você faz ação no primeiro turno, acaba tudo. Nossa, já passou o primeiro turno, ele, né? Ele tem esse gosto do... É que é uma coisa que alguns jogos erram, que é o tempo certo. É, ele acho funciona no tempo certo, sabe? Você não termina e fala, meu, graças a Deus que a gente terminou o jogo, não tava aguentando mais. E, mas ele, ao mesmo ponto, deixa o gostinho do quero mais, entendeu? De você falar, puxa, eu queria jogar mais um pouquinho. E eu acho que isso é o ideal. Eu acho que, assim, esse é o tempo ideal de um jogo. É aquela sensação do vamos de novo? É. Isso, exatamente. E já correu várias vezes com esse jogo. Bom, cada jogador vai ter a sua guilda. A guilda não faz diferença nenhuma, pelo menos no jogo base. Depois eu vou perguntar pro cabeça se tem diferença nas expansões, que ele vai explicar um pouco mais. E que será? Você será vai... Que é, será? Ó, vou deixar o mistério aí. E cada jogador pega um dos seus agentes, começando pelo jogador que é o que tem um marcador de first player, indo pra um local e fazendo uma ação. O Snake vai me ajudar comentando aqui os locais, né? Tem a taverna, né? Que é o local onde você adquire novas quests. Porque no inicial do jogo, cada jogador vai pegar duas quests e duas cartas de intrigas. As quests, todas as quests que você pega, elas sempre vão ficar abertas. E as cartas de intrigas, elas ficam sempre fechadas pro jogador. Uhum. O jogador pode pegar seu agente e pode ir pra, por exemplo, pra taverna, né, Snake? Tem três áreas na taverna que você pode pegar quests, né? Certo. E nessas três slots, ou você vai pegar uma quest e dinheiro, dois dinheiros, né? Ou você vai pegar uma quest e uma carta de intriga, ou você vai lá, reseta todas as quatro quests que estão disponíveis, jogam elas fora e compra quatro novas. E você escolhe uma dessas quatro novas. É muito bom quando isso acontece. Vez tem um jogador que fala, puta merda, sabe? Tipo, eu queria muito a quest que tava ali e você resetou e jogou fora. E isso é muito legal, cara. Sim, porque você começa a perceber, tipo, o cara, ele quer aquela carta, sabe? Você sabe que ele quer aquela cartinha maldita, porque ele tá comprando direto várias cartas de arcana, por exemplo. Sim. Aí você percebe que ele tem uma arcana que vai dar 20 pontos pra ele. Cara, você não pode dar essa bobeira, esse luxo de deixar ela em campo. Então, você faz justamente o favor de tirar ela de campo. Conforme você vai pegando os seus aventureiros, se você tiver como completar na hora, você já... Opa, completei uma quest aqui. Aí você já faz, já ganha sua recompensa, seu ponto de vitória. E daí, pra você adquirir os seus aventureiros, existe 4 locais que você vai adquirir. Por exemplo, tem o Field of Triumph, como se fosse a arena, onde você vai com o seu agente lá e você adquire 2 guerreiros. Tem a The Greening Lion Tavern, que é onde você pega 2 ladinos. Tem a Blackstaff Tower, que é onde você pega 1 mago. E você pega também a The Plinth, que é onde você pega também 1 clérigo. Pode reparar que é difícil você pegar clérigo e mago. É bem difícil nesse jogo, então se você tiver quests do tipo Pit, do tipo Arcana, tem que tomar muito cuidado, porque se você for travado ali e não tiver construções aleatórias que vão ser abertas ali pros outros jogadores, não tiver, cara, você se trava muito nesse jogo. O Cabeça citou, né, existe um outro local também chamado o Castelo de Waterdeep. A gente comentou, né, ser o primeiro jogador é muito importante na rodada, porque você, se você tá atrás de, vamos supor, de guerreiro ou de mago, como eu comentei, você vai lá e você garante aquele mago pra você. Mas se você não for, você não for o primeiro jogador, você pode ir no local, gastar uma ação pra isso, né? Cada agente que você tem no turno, né, que você tem lá na sua pool, você vai colocando os locais. O local não pode ser colocado por mais que um agente, exceto se tem uma situação que faça isso, e você tem o castelo onde você adquire o token de primeiro jogador e ainda recebe uma carta de intriga. Ser o primeiro jogador é interessante, porque justamente você tem aquela urgência, cara, eu tenho que chegar ali antes que alguém vá lá e roube um dos meus guerreiros, né, por exemplo. É, isso. Ocupe o lugar da taverna, ou até mesmo o clérigo e o mago, que são os mais difíceis, né? Então, e é bacana por conta disso. Ou até mesmo você ir e fazer a construção, né? Principalmente pra quem tá com o Lorde. Tem um local de ação que é chamado Builder's Hall. Daí você tem 3 construções que são abertas no começo do jogo e elas ficam ali disponíveis. E elas têm 2 tipos de construção. Tem uma construção que ela é da cor um pouco mais clara, que ela tem efeito único, que você vai lá com a sua peça. A gente vai explicar como funciona isso. E tem umas que são efeitos acumulativos ao longo do jogo, que elas têm uma cor um pouco mais escura, que é marrom escuro, né? E que nem, se você tá com o Lorde, que justamente ganha pontos no final da partida por número de construções que ele tem, então é interessante você ser o primeiro e garantir comprar aquilo lá antes que alguém compre. Sim. Porque senão, a não ser que você tenha uma habilidade ou vá em algum lugar que permita você estar no mesmo lugar que o outro já esteja ocupando, né? Você tem que priorizar aquilo ali acima de tudo. Sim, é porque uma coisa interessante das construções é a seguinte, olha só, pra quem não entendeu, cada jogador tem uns marcadores e as construções, elas têm tipo um pequeno corte na lateral, que daí quando você compra uma construção, você coloca o símbolo da sua facção ali do lado. E ela tem uma questão interessante, ela fica lá disponível, ela é como se fosse um novo local pra os jogadores atribuir seus agentes, com um porém. Quando você coloca o seu agente lá, não tem efeito nenhum. Quando uma pessoa, um adversário seu, coloca o agente nas construções que você tem em campo, e ele utiliza aquele local lá, você tem um bônus por a pessoa estar utilizando seu local. Isso é bem legal. A pessoa paga tributos a você. Não paga tributo, ela não chega a pagar. Vem uma coisa do supply que vem pra você. Entendeu? Mas é como se você estivesse arrecadando do teu local, né? É que pagar tributo parece que ela deu coisa dela, não é isso necessariamente, sabe? É, não necessariamente. É, pode ser assim, tipo, ela pode pegar, por exemplo, dois heróis de qualquer tipo e você pode pegar um, porque você é o dono. Então ela vai lá, pega, por exemplo, dois guerreiros, você pode ir lá e pegar um mago, um clérigo, por exemplo. Certo. Então, você também tem vantagem na construção, mesmo que seja uma vantagem passiva. Então, às vezes, ela é um investimento você ter essa construção, dependendo do caso. E é interessante, né? Quando você tem uma construção, ela tem um valor de custo, paga ela uma vez, ok, ela é sua. E sempre que você compra uma construção, uma nova entra no local. Na questão da mudança de round, quando todos os jogadores... Na verdade, eu não sei se é na hora que você compra, não, Zabuzeto. Eu acho que é só no próximo turno. Até não, porque ela... não tem... É na hora? É na hora, a gente coloca na hora sempre. Não sei se talvez seja errado. É porque não tem como no mesmo turno outra pessoa... É, exatamente, né? Ela já fica disponível, já pra você planejar, sabe? Você tentar... Opa, abriu uma construção que eu quero, vou lá tentar pegar o marcador do primeiro jogador. Então, nessa questão é legal. Quando você muda de um round pra outro e tem construções ali ativas, cada round ali onde você vai liberando, tem três marcadores de pontos de vitória, você vai colocar um em cada das seis construções. Então, cada turno que a pessoa não for comprando, a gente falou, né, de acumulando ponto de vitória. Outro local que eu acho interessante também de falar é a Aurora's Helms Shop, que é onde você adquire moeda, né? Moeda também é muito interessante nesse jogo, né? É porque você tem que comprar, pra algumas quests você precisa de moeda, pra você fazer a construção você precisa de moeda, então... Moeda é um recurso muito escasso, né? Se você for parar pra pensar, né? De todos, acho que ele é o que mais você tem não, que saber não, eu não achei gerenciar. Tanto. É que dos outros, é mais, eu acho que é mais fácil, porque... Bom, eu acho você que precisa depende de muita da moeda, partida. Dependendo. Por exemplo, na minha partida, o que mais estava difícil de pegar era clérigo. Porque não tinha, por exemplo, construções pra clérigo, só tinha o do mapa, e mais de uma pessoa tava meio que, não focando, mas tentando fazer coisas com clérigo, entendeu? Então, naquele especificamente, aquele foi um dos pontos. Isso muda de partida pra partida, né? A gente vai para agora pro melhor local de todos, que é o Harbor, né? O porto da cidade, porque ali tem três espaços e tem uma numeração 1, 2, 3, né? Quem é o primeiro jogador que vai lá, coloca o seu agente nesse local, ele vai lá, joga uma carta de intriga. Intriga. Essas cartas de intriga, ela tem três possibilidades. Tem a carta de utilidade, que normalmente ela te dá um bônus, certo? Você vai ganhar um bônus e outro jogador ganha um bônus junto, dependendo da carta. Tem uma carta de ataque, que você normalmente ferra os jogadores, falando assim, quem tem mago na sua taverna, é onde você tem o seu board de jogador, você vai descartar ou você perde 3 pontos de vitória, ou ganha 3 pontos de vitória, uma coisa assim. E existe a terceira possibilidade, que é a mais chata de todas, é a carta de intriga virar uma quest mandatória pra algum outro jogador. Então, é a parte do Harbor, é a parte que mais interessante. Que eu chamo de missão merda. É missão merda, a quest mandatória. É como eu chamo. Ela é a questão chata dela, é que onde tem interação maior nesse jogo, assim, né? Você pode travar o seu amiguinho, mas não chega a ser uma interação direta, né? É indireto você travar o jogador, mas aqui você pode ferrar o jogador diretamente. Então, sim. O Harbor é muito interessante. E existe um porém dessa localidade, é que quando todo mundo atribui os seus agentes, não tem mais agentes pra colocar em jogo, os agentes que estão no porto, eles podem sair dali nessa ordem que tá disponível ali de 1 a 3. É como se fosse um turno extra, né? E sim, só que só no por último, entendeu? Sim, por último. É legal porque eles podem sair dali e fazer uma nova ação que tá disponível aberta no mapa. Eu acho muito legal isso. É interessante. Porque se você for pensar, muitas das vezes isso não te dá recurso. E aí o cara vai falar, porra, então eu não vou jogar uma carta de intriga, porque às vezes eu tenho mais vantagem em tentar buscar aquele recurso. Mas como você tem essa dupla jogada, entendeu? Às vezes sobra uma coisa que é o que ele precisa, então ele tem uma puta vantagem. E até tem cartas que faz você recuperar o teu meeple, né? Então às vezes é bacana você ir pro Harbor, Harbor, você tem duas jogadas, por exemplo, a mais do que os outros teriam. Por mais que não seja grandes coisas, você tem dois jogadores, dependendo da situação, mas sempre bom você estar coletando esse tipo de recurso, porque na próxima rodada pode fazer falta. Não, né? Tem uma coisa que eu não sei se é já puxando isso de outro momento, mas uma coisa que eu já havia falado e eu consegui conferir isso na minha mesa é: o jogo, ele é apertado. No final, cada ponto vale. Então, assim, cara, na minha partida foi assim, chegou a ser uma coisa quase que ridícula a diferença. Assim, a diferença da colocação do segundo pro terceiro pro quarto foi uma construção que eu usei ou não. Eu usei a construção, o cara ficou em segundo. Se eu não tivesse usado a construção, ele ficaria em quarto. Pra você ter uma ideia do quão... Nossa, deu ponto pra ele. É, porque eu dei 2 pontos e foram 2 pontos exatos pra ele passar o terceiro e o segundo. Sim. Entendeu? Foi uma coisa nesse nível. Então, assim, no final, e aí no final, como tudo recurso que você acumulou, então, vale ponto. Então, se sobrou herói na sua taverna, vale ponto. Se você sobrou moeda, vale ponto. É, cada 2 moedas tem... vale 1 ponto, e cada herói que você tem na taverna e você não utilizou com uma missão, vale 1 ponto também. Você troca por 1 ponto, exatamente. Certo. Então, às vezes no final você fala, meu, não vou conseguir completar a quest, então vou tentar pegar o maior número de herói que eu conseguir, porque isso vai me dar ponto. Então, assim, todos os pontinhos no final valem, sabe? Vale, não tem essa de, não, já tá perdido. Eu, claro, deve ter algum cenário que um cara faça muito bem a partida, mas dificilmente, pelo que eu vi do pessoal, do que eu li do pessoal e do que eu vi na minha mesa, dificilmente a partida ela tem um final, tipo, ela já tá fechada, terminou, você não precisa nem fazer a contagem, sabe? Você nem precisa abrir os relógios pra ver. Você já viu que a pontuação do cara só no negócio já tá lá no final, né? É. Já deu uma volta no tabuleiro. Cara, porque é voltas, interessante, né? Tá com 300 pontos. O interessante, assim, que cada jogador tem seu board de jogador ali, e conforme você completa as quests normais, elas ficam com a face pra baixo, né? Ali escondido, você só vai revelar depois. E também, existem algumas quests que são quests do tipo plot, né? Quest de enredo que você tem ao longo do jogo. Conforme você completa elas, vão te dar bônus. Por exemplo, a partir de agora, essa quest que você completou, ela vai te dar bônus de 2 pontos de vitória pra cada quest arcana que você fizer. Ou agora, toda vez que você ganha moeda, você também ganha um ladino. E são várias cartas que existem esse com plot, porque assim, elas não vão te dar muitos pontos, mas elas são um investimento a longo prazo, sabe? E ajudam, eu acho bem, né? Legal. Por exemplo, uma carta que eu acho bacana, que eu acho que é uma quest arcana de plot, é que toda vez que você adquirir um mago, você ganha uma carta de intriga. Sim. Então meio que te poupa de você ir naquela parte da quest que te dá a carta de intriga, ou sim, você querer ser o primeiro jogador, a não ser que você precise ser o primeiro jogador. Acho que assim, tem um elemento que o pessoal critica muito quando a gente fala de jogos euro, principalmente de alocação de trabalhadores, é quantas possibilidades você tem de ganhar o jogo, sabe? Existe um caminho pra você jogar. Então, por exemplo, vou usar um exemplo assim, o pessoal que não gosta, por exemplo, daquele que é nacional, Caçadores da Galáxia, tem uma galera que não gosta do Caçadores da Galáxia porque fala que normalmente quem ganha é quem fez tal tipo de pontuação, é pontuação de matar monstro, eu acho, por sim, exemplo. E aí, então, muita gente critica isso no euro, principalmente na questão do worker placement, do tipo, existe uma estratégia que é muito melhor do que as outras, um caminho a se seguir. No Lords of the Waterdeep, mesmo que você fale, bem, o objetivo é completar as quests, mas existem tantos caminhos pra seguir e tantas linhas de estratégia pra você chegar lá, às vezes é você concentrar as quests mandatórias pra impedir os outros de fazer ponto, é você tentar acumular muito recurso antes de pegar a missão pra poder completá-las logo, é você pegar uma quest de plot agora pra ela te beneficiar, porque, bom, você vai pegar uma, como por exemplo o Snake falou, você pega uma plot quest lá que fala que agora toda vez que você fizer uma missão arcana, você vai ganhar um bônus. E o seu tipo de Lord, ele é um Lord que privilegia arcana. Então você vai fazendo esse, você vai se montando e melhorando ou até a mesmo, forma como você joga. Até mesmo se não necessariamente o teu Lord seja de arcana, seja de comércio, por exemplo. Mas o benefício que ela dá é tão boa, cara, que vale a pena você investir numa quest diferente. Sim, às vezes tem uma quest lá, por exemplo, você tá com um monte de guerreiro que você acabou adquirindo e tem uma quest de Warfare lá que vai te dar 20 pontos. Aí você fala, por que não, né? Não preciso de Warfare, mas ela vai me dar 20 pontos. E mas aquela eu preciso quest... dos pontos, né? Exatamente, o ponto é muito importante. Então, às vezes, você não precisa necessariamente seguir o seu Lorde, mas é muito importante que você siga. Ele meio que dá um guia, mas você pode não ganhar vai sem seguir aquilo lá, né? Então, eu acho bem legal. Olha só, então assim, é um jogo que eu acho extremamente legal. Ele é bem temático. A questão das as cartas mesmo de quest, né? Você vai olhar as cartas ali, elas têm muito texto, muito interessante. Tem a quest pra você lutar contra o Beholder, tem a quest pra você roubar os planos dos arquitetos. Cara, pra quem gosta dessa questão de história, mas não contada diretamente, eu acho bem legal de olhar nas cartas de quest, né? É, dá pra usar de inspiração, né? É, não, e assim, se você olha, cara, as cartas de quest. Primeiro, assim, eu acho que a gente não chegou a comentar, né? Esse jogo é distribuído pela Wizards of the Coast, né? Que é a que mesa é do Magic. Da marca do D&D. Que, se você olhar a arte das cartas, cara, que arte foda, né, cara? As cartas de Arcana, normalmente, tem muita coisa, assim, que lembra muito a arte, sabe, do John Wavon, do Magic, que ele faz uma arte fantástica também. Então, eu acho muito legal. O jogo inteiro tem essa questão do flavor do jogo, seja na arte, seja nos textos de descrição das missões. Ou seja, mesmo no componente do jogo, sabe? Das moedinhas. Sim, as moedinhas, por exemplo, a moeda de vale um ponto, ela é quadradinha, furadinha, a moeda de 5 é uma meia-lua ali, que eu achei legal. Por exemplo, cara, achei muito legal o desenho dessas moedas, cara. Eu queria sim, que é fosse muito legal. Algo corrente. Não, e podia ser só uma coisa redonda, não. Ela tem um desenho, tem um valor 1 ali, se você vira, tem e a frente é diferente do verso. É, atrás tem tipo umas runas. E eu acho que isso é importante, porque pra quem gosta de D&D, gosta de Forgotten Realms, sabe que é um cenário muito rico, tem muita coisa, e gosta do... E porque assim, esse jogo, pro cara que gosta de D&D, ele tem toda a estética, ele tem todo esse flavor que a gente tanto fala, tá lá. E isso é muito legal. Eu, por exemplo, não comprei o jogo por causa disso, mas me agrada muito, entendeu? Uhum. Se fosse esse jogo idêntico a um jogo que fosse, por exemplo, você pode mudar essa temática pra uma temática sei lá o quê, eu me interessaria por esse, porque ele tem uma temática que eu gosto. O flavor de D&D, pra mim, é uma coisa que me pega, entendeu? É uma temática que me faz querer comprar, né? E os meus jogadores especificamente também gostaram muito dessa questão. Então, se você quer ler o texto que tem, né? O texto que não é o texto de regra, mas o texto que conta resumidamente a missão ou o nome da missão, sempre tem uma coisa legal, sabe? Sempre tem uma coisa, tem uma referência. Quanto mais você entende do universo de Forgotten Realms, de D&D, mais aquilo tem um significado. Aquelas personagens, os lords, são os lords que você jogou, que você viu, que tinha nos guias de cenário, entendeu? Então, tudo isso é muito legal e eu acho que cara, deve ser fantástico você conhecer esse universo e você jogar esse jogo, cara. É muito legal. Cara, eu só tenho que abrir uma aspas aqui. Tem vários lords, os desenhos deles são muito interessantes, mas pra mim acho que não sei se você chegou a ver a Lorde Lady Gaga. Lorde Lady Gaga. Que é animada. É, não é? Skeiron. Cara, era muito Lady Gaga, cara. Ele vem com um insert muito bonito, né? Ele é ruim pra quem gosta de desenvolver as cartas, porque você vai deixar meio apertado, mas dá pra jogar tranquilamente ali. E o formato da caixa é uma coisa bem diferente, né, cara? É um formato bem estranho. A tampa dela não chega a fechar totalmente igual um jogo tabuleiro. Ela parece um livro, né? É, cara, é muito um livro. Você olha assim, caraca, é um livro de RPG gigante. É muito bonito. Aquilo ali, se fosse em madeira, você já pensou? Nossa, imagine. Cara, é tudo muito bonito. A ideia daquela caixa, da caixa não fechar exatamente, é genial, assim. Dá um toque totalmente diferente, sabe? Claro, tem a questão que ele é um pouco difícil de guardar, né? Assim, ele tem um formato meio diferente, assim. Se você deixar de peça, você esferrou. Então. Bom, cabeça, olha só, vamos aproveitar então. Você adquiriu também um jogo com a expansão, né? Que é Skulldrums of Skullport, né? Que além de... Você falou, né? Que adiciona duas novas localidades, que são duas novas expansões. Isso, praticamente. Na verdade, uma. Assim, são dois módulos que são independentes. Ou seja, certo. Você pode jogar com um, com o outro ou com os dois ao mesmo tempo. O primeiro é o Under Mountain, que pra quem conhece o cenário é a dungeon do universo de D&D, né? Seria tipo o lugar. E ele coloca o quê? Ele vai colocar quests mais difíceis, mas com pontuações muito maiores. E ele coloca nova carta, né? Ou seja, novas missões. Ele coloca novas cartas de intriga, que também mudam algumas coisas. E ele tem um tabuleiro próprio com novas localidades pra você colocar os seus agentes. Por quê? Uma coisa importante da expansão. Como ela adiciona novos locais pra você posicionar os seus trabalhadores e traz um novo jogador, ela traz uma nova sistemática de quantos agentes você recebe no começo do jogo. Então você recebe... Se você jogar com a expansão, você recebe mais agentes do que você recebe só com o jogo base, pro jogo continuar apertado, pra não sobrar lugar, entendeu? Essa tabela tá no manual, eles falam, olha, não joga de maneira diferente, senão vai afetar essa questão do jogo. Então ele tem lá uma nova temática de quantos você joga. E aí você tem, além do Undermountain, você tem o Skullport, que aí pra mim é a grande cereja da expansão, que é onde eu acho que faz a maior diferença. Infelizmente, né, não consigo mais ver o jogo sem ela. Que ele adiciona a corrupção, que é um novo elemento dentro desse jogo. Como que funciona? O Skullport, ele vem com dois novos tiles. Ele vem com um tile de locais, pra você alocar os seus agentes, e um tile que é o contador de corrupção. Como que funciona? Todos os locais do tile de Skullport, eles são os melhores tiles. Eles são os melhores locais. Ou seja, eles vão te dar muito dinheiro, eles vão te dar muita carta de intriga ou muitos recursos. Porém, junto com eles, você é obrigado a comprar um ponto, né? O que é um marcador de caveirinha de corrupção. Olha, interessante. Afinal, o que é a corrupção? Como que ela funciona? Cada vez que você pega um token de corrupção, você não vai tirar ele de dentro da caixa. Você vai tirar ele do tabuleiro de corrupção. Porque o tabuleiro, ele é formado por espaços que vão de menos 1 a menos 9. Você tem que, no começo, no setup, você vai completar esses espaços com indo do 9 pro 1, né? Do maior pro menor, colocando 3 marcadores de corrupção em cada. Então, 3 no 9, 3 no 8, 3 no 7, nanã. Só que ele não completa, não dá 3 em cada. O que acontece? Ao final do jogo, pra cada marcador de corrupção que você tem, você vai perder o número de pontos do espaço que não tem mais tokens de corrupção. Então, se os jogadores forem comendo corrupção ao ponto que, no final da partida, o lugar escrito menos 5 não tenha nenhum token dentro dele, você sempre vai tirando do menor pontuação, do que você perde menos ponto, que você perde mais pontos. Se aquele espaço de menos 5 tiver vazio, pra cada caveira, cada marcador de corrupção, você perde 5 pontos. Caraca, muito da hora. Então, ele tem uma questão quase que ética, vamos colocar assim, que ela é muito complexa. Porque às vezes você fala, caralho, eu preciso de 2 guerreiros, por exemplo. E não tem como eu pegar 2 guerreiros. Será que vale eu pegar os 2 guerreiros, exatamente, completar a quest e me corromper? Porque a corrupção, é muito difícil você conseguir saber ao final do jogo quanto vai estar lá. Porque não é só você comprando. É você comprando, são os outros jogadores comprando. Você tem cartas de intriga do Skullport que permitem você retirar do jogo, bota de volta na caixa as caveiras de corrupção. Então, mesmo que você eventualmente consiga ir se livrando da corrupção, porque tem algum método pra você fazer isso, pode ser que você nunca mais consiga voltar da forma como começou, porque você já tem um número menor, entendeu? Ou então, você pega um ponto de corrupção seu e coloca em uma localidade, qualquer localidade. Então, por exemplo, eu pego o meu token de corrupção e coloco no castelo. Então, o próximo jogador que quiser o token de primeiro jogador vai ter que pegar aquele ponto de corrupção, entendeu? Então, isso é, cara... Você larga uma mina no lugar... E você fica num dilema, que eu fiquei nesse dilema. Na partida eu falei, teve uma hora que eu falei assim, meu, eu preciso completar essa quest, só que eu vou ter que pegar um ponto de corrupção. E ele tava assim, a corrupção já tava em menos 5, sabe? E aí agora a sua próxima missão é tentar se livrar dessa corrupção, entendeu? E aí você vai tentar, às vezes, comprar uma quest que te deixa livrar a corrupção ou uma carta de intriga. Porque eu não sei se eu expliquei, mas as cartas de quest e de intriga que vem na expansão, elas têm um símbolo que diferem as cartas que são da expansão Undermountain e da expansão Skullport. Então, quando você joga com Skullport, você joga só com as cartas referentes àquela expansão, pra ter uma coesão nos objetivos dela. Da mesma forma que se você joga com Undermountain, você vai jogar com as cartas com o marcadorzinho de Undermountain. Viradas de cabeça pra baixo, você não sabe quais são, mas dentro da arte interna, você consegue ver. Ela tem um marcador na lateral, no canto esquerdo da carta. E aí tem uma coisa, que tem um dos lords que tem nessa expansão, que é o Xanatar, que é o Beholder que tem na capa do jogo. A habilidade dela é assim, pra cada caveira de corrupção que você tem, no final do jogo você faz 4 pontos. Caraca! Tipo. Só que, pra não ser totalmente quebrado, não é que você deixa de perder os pontos, mas você faz uma conta. Então, por exemplo, se cada caveira você perderia 3 pontos, mas pra cada caveira você ganha 4 pontos, pra cada caveira você ganha 1 ponto. Você faz essa Você vai ter soma. O debuff ainda, né? Vai ter o desconto. Isso. Mas ainda assim é muita vantagem, porque os locais que te dão a corrupção, eles são muito vantajosos. Por exemplo, tem um aqui, eu acho que eu tô vendo, ele te dá 2 guerreiros e 2 ladinos. O outro te dá 2 de qualquer um que você escolha. Caraca. outro, se não me engano, é uma carta de intriga, uma carta de missão e 5 dinheiros, sabe? É muita coisa. Ele te dá muito recurso. Então, você fica nessa dúvida, porque você tem que saber, você tem que ter um feeling e tentar ler o jogo pra saber se tá valendo a pena pegar corrupção naquela hora, se você vai conseguir se livrar ou não. Porque se todo mundo começar a pegar corrupção, no final todo mundo se fode junto. Entendeu? Vamos abraçar pro inferno. Tem partida, né, aí que entendeu isso daí da pior maneira, né? É. Então, é. Eu acho que essa expansão, se você gosta do jogo base, pra mim ela é essencial. Primeiro que ela coloca o sexto jogador, que eu acho que é muito importante, principalmente pra minha mesa. Tem a possibilidade do... Exatamente, o Greyhand. Se você tem a possibilidade do sexto jogador, é muito importante. Ele não coloca habilidade nas guildas. Então, uhum, assim, elas ainda são genéricas e meramente ilustrativas. Ilustrativas. É, então assim, a diferença de você ser um arpista ou ser um Silver Star é nenhuma, sabe? É só a corzinha do seu marcador. Eu vi uma vez um pessoal falando que parece que essa foi uma escolha deles pra não complicar demais. Porque você já tinha a variação do Lorde, entendeu? E talvez pra equilibrar tudo isso fosse um pouco complicado. E ele realmente não é um jogo complexo, né? Ele, claro, tem decisões difíceis e tem estratégias, mas ele tá longe de ser um jogo mega complexo, né? Eu acho assim, ele é um jogo, por exemplo, se você tá cansado dos seus jogos simples e você quer dar um passo além, o Lord of Waterdeep é um jogo ideal pra você buscar coisas mais pesadas, sabe? Não, eu concordo. Eu acho que ele, assim, ele é um jogo, ele é um ótimo euro pra quem, ou pra quem tá entrando no euro, ou pra quem não quer um euro, tipo, mega pesado de... Por exemplo, eu confesso, quando eu queria ter um euro, eu fiquei pesquisando, e aí eu fiquei aquela, putz, será que eu compro Stone Age? É. Ah, será que eu vou aí, talvez, pra um Agrícola? E nenhum deles, exatamente, eu tive a sensação do Insta-buy, sabe? Aquela coisa do comprei, olhei e comprei. Sabe? Descobri o Lords of the Water Deep, foi isso. A hora que eu olhei, é isso. Sabe? Esse é o jogo que eu tava procurando pra aquela situação. Porque ele junta, primeiro, a temática que eu gosto. Ele junta uma mecânica que eu queria ter na minha coleção. E que, pelo que eu comecei a ler das críticas, é uma mecânica que ela funciona. Então, ele é um bom worker placement. Ele trabalha com os conceitos de uma maneira muito boa. Ele tem o número de jogadores que eu preciso. Que é 6, é o número... 5, 6 é o número ideal pro meu grupo atualmente. E ele ainda tem esse flavor que me atrai, atrai o meu grupo, né? Então, pra mim, assim, sim, ele foi um jogo, sabe aquela coisa de, às vezes você tem alguns jogos que são ideais pro seu grupo, esse é um dos jogos que é ideal pra mim e é ideal pro meu grupo. Eu acho que talvez pode ser ideal pro seu, se você der uma, né, der uma chance. É, dá uma pesquisada, é um jogo assim que ele tem muitos benefícios, assim, eu acho. Ele tem muito bônus, assim, em questão de arte, da temática, da mecânica. Fácil de explicar, ele não é aquele fácil de, ah, é um jogador muito experiente, não vai se divertir com ele, vai se divertir facilmente. Eu recomendo, sim, fortemente. Não, teve o caso, por exemplo, não, da, e eu recomendo da Camila, até... que quando ela começou a jogar, até que aquela questão da dificuldade com inglês, tudo, mas ela pegou o jogo tão rápido, assim, que foi tranquilo de jogar. Então, tipo, pra quem é iniciante, assim, é bem tranquilo de botar na mesa. E aquela coisa, sempre a indicação, se você falou, puta, mas eu quero ver na mesa, não sei se funciona. O tabletop do Will Wheaton desse jogo é fantástico. Uhum. É um dos meus favoritos. É muito engraçado, é muito bom e dá pra ter uma boa ideia de como ele funciona, entendeu? Eu fiz também um overview dele, explicando um pouco, tá, sim, linkado pra vocês. É uma pena que ele nunca vai sair no Brasil. Na verdade, assim, a história é o seguinte, a Wizard, ela tá com uma política de não tradução dos seus materiais, por uma questão de centralização. Porque foda-se, então, assim, mercado. Né? O D&D, porque o D&D quinta edição, é, não é, o D&D quinta edição, ele não vai sair em português. Talvez ele chegue em inglês por importação, mas eles não autorizam. Os países não estão tendo direito de traduzir, eles estão tendo direito de revender a forma como tá lá. Tem toda uma questão que agora os RPGs, ele tem um pedaço dele que vai ser open, licença aberta, né, pra as pessoas criarem histórias e cenários de D&D. Então tem toda uma questão interna deles, e o Lords of the Waterdeep tá dentro dessa seara, que assim, vai ser é dificílimo você ter ele ainda mais traduzido. Então, a recomendação é que, caso você queira, que você compre de quem importa, ou se você tem a opção de comprar lá fora. Então, assim, esse é um que eu acho que não vale a pena você falar, ah, vou esperar, vai que sai por aqui. Eu acho que não é o melhor caminho se você tem interesse. Não é um jogo exatamente barato com a expansão, mas eu acho que é pagável, e o preço que cobram mais ou menos por aqui é justo, no geral, assim. Porque ele tem muita madeira, os componentes de madeira, a arte é belíssima, tem muita carta. Então, assim, eu acho que o valor que cobram é um valor justo, sabe? Uhum. Então eu acho que dá pra comprar, e é um preço que tá dentro do que os jogadores normalmente pagam nesse tipo de jogo, né? É, exato. É, Snake, considerações finais. Considerações finais, cara. É um jogo que nem a gente comentou. É, você joga uma partidinha rápida e dá vontade de jogar de novo. Então isso é um mérito a se levar em consideração, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? É um jogo acessível. Tipo, qualquer um pode pegar, jogar e gostar muito rápido, sabe? Se, entre aspas, se apaixonar bem rápido. Esses fatores, assim, colaboram muito com a diversão, né, cara? Que esse é o objetivo de tudo, né? Da brincadeira. Com as expansões, do jeito que o cabeça tá falando, cara, deu bastante vontade de querer jogar e experimentar como que é, né, cara? E amplia mais do que a gente já conhece. E, sei lá, vamos ver o que vai ter aí. Vai que eles... Duvido, né? Você já comentou que não tem interesse de expansão, né? De expansão não, né? Fazer as facções terem habilidades próprias, poderes, né? Poderes. Pelo menos, assim, o que eu tinha lido é que a ideia deles era não complicar nesse ponto. Talvez criar combinações desbalanceadas entre Lorde e Guilda, né? Dependendo da combinação que você tem entre essas coisas, você causar um desbalanceamento. Porque, de maneira geral, os Lordes são balanceados. Claro, tem uns que são mais fáceis de você cumprir e outros que são mais difíceis. Mas, até aí, tem um motivo deles pra isso. Mas nenhum deles você fala assim, puta, esse cara é roubado. Você pegou esse cara, não tem como ganhar desse cara. E talvez, quando você soma duas possibilidades de poderes diferentes, é mais difícil você garantir que isso não ocorra, né? Pode até ser que eles estejam pensando há muito tempo, estudando pra lançar uma nova expansão que melhore isso. Porque, pra mim, esse é um jogo que ele tem potencial de ele só expandir lateralmente, entendeu? De você trazer novas expansões que você pode ir colocando no lugar. Eu acho que dá, não teria prejuízo. Porque como as expansões são módulos, e ele fala, ó, você pode jogar com uma, com a outra ou com as duas. Ele até fala, ó, mas tira algumas cartas, tá? Tem até, se você procurar na Ludopédia, tem um pessoal que fez uma lista de caso você queira jogar com as duas expansões, quais cartas tirar, né? Porque jogar com todas, ele embola um pouco o jogo. Mas eu acho plenamente possível. E também, assim, é um jogo de 2012. Os criadores, a gente nem chegou a comentar, né? Tipo, o criador Peter Lee, Rodney Thompson, eles são responsáveis por esses jogos e eles fizeram jogos como o Dungeon Command, que é um jogo também assim, e eles participaram do jogo do D&D, do Wrath of Archaladon. Falei Archaladon. Invertiu as letras ali. É, acontece. Mas olha só, cara, tem muita coisa interessante, é um jogo fantástico. Cabeça praticamente deu uma consideração final anteriormente, né, Cabeça? Basicamente deu uma consideração final. Mas recomendo, assim, a ideia é recomendo que se você tem interesse por euro, por um worker placement, procura pra ver como é que é. Eu acho que, assim, a chance de você se arrepender é muito pequena. Ele é um jogo muito... Ele é bem fechado, assim, ele é redondo, entendeu? Ele não sobra... Eu acho, eu não tenho grandes problemas, assim, eu acho que não tem, sabe, falar assim, puta, tem esse problema que eu acho muito, muito sério nele, eu não vi até agora, e a maioria das pessoas, a única crítica que as pessoas falam é, ele é muito simples em algumas coisas, ele poderia ser mais complexo, mas até aí vai de jogador pra jogador, necessidade pra necessidade. Não acho que é intrinsecamente um ponto negativo ele não ser tão complexo como outros jogos, né, tem momentos pra tudo. Acho que o único ponto negativo que você tem é que ele é pra 6 jogadores, um aspo, né? Sim, não 28. Eu gostaria que você pudesse usar todos os Lords. Aproveitando só a piada de vários jogadores, você já pensou no downtime dos jogos? Você nunca parou pra pensar nisso. Não, mas né? aí tem que ser simultâneo. Tipo Seven Wonders. Ou eles jogam em blocos. Os jogadores jogam em blocos, entendeu? Faz sentido. Aí vai fechando as chaves, né? Isso aí. Vai ter final, semifinal. Apesar do... Eu joguei a minha partida, eu não consegui chegar no máximo, eu joguei com 5 jogadores. E mesmo assim não tem um downtime alto, tá? Porque o pessoal vai bem rápido. Porque o pessoal, ele... No começo, até todo mundo entender mais ou menos, você demora. Mas depois todo mundo já tá muito ágil, porque você já vai planejando o que você quer, entendeu? Então a hora que o cara coloca num lugar, você já pensa na próxima estratégia, ele agiliza. A tendência é que ele fique mais rápido à medida que o pessoal vai pegando o jeito do jogo. Sim, cara, pra mim, consideração final, é um jogo fantástico. É um jogo simples, eu acho que agrada muito dos públicos, seja que não curtam Eurogame, que curtam Euro no geral, novos jogadores, jogadores mais experientes, assim, eu acho que isso até tem mérito. O único demérito é porque as pessoas não pensam como aventureiros e pensam, eu quero tantos cubinhos, até porque eu fiz a pressão pro meu grupo trabalhar com os nomes de guerreiro, clérigo, inclusive eu comprei, eu tô pintando os meus D&D Deeples. Sim, né? Que daí simula eles para pro formatinho lá. Bucaneiros, ela tem em MMDF, os personagens na forma dos heróis. Então da você tem 25 guerreiros, 25 magos, 25 clérigos, 25 assassinos. Só que eles em MDF não tem que pintar. Eu tô pintando, que é pra você substituir os cubos por esses personagens. Pra ficar mais bonitinho e mais. Boa, eu gosto, né? O Zabuzeta já é meio contra. Ele é empurrador de cubo, né? Ele gosta não sou empurrador de cubo, não. Pode parar com essa porra. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui em mais uma edição da Jogatina BG. Agradecendo aqui novamente Snake e Cabeça pela participação. É de nada. Agora só daqui a 6 meses. O Cabeça tá assim, mentira, gente. Próximo episódio ele tá aí pra ir com a gente. Só a gente acertar os horários e ele parar com a pós louca dele. Brincadeira, para não, continua estudando. É, vou parar a pós pra gravar o mais Jogatina BG. Porque dá dinheiro, né? É, exatamente. Dá muito dinheiro. Milhões! Milhões! Então a gente vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo turno. Falou! Falou! Tchau, pessoas! I whispered when